Coluna Escrever para quê? De Ademilson Lopes. Escrever para evitar conflitos. Nosso melhor amigo é simpático e posta uma foto nos stories com alguém que a gente não suporta. Apesar de termos mais de 5 anos de amizade, ao ver a foto, ficamos desapontados, tristes e revoltados. Sem parar para refletir, respirar e pensar 2 vezes, pegamos o celular, escrevemos, apagamos e voltamos a escrever 1000 vezes um textão no WhatsApp. Depois de várias tentativas de elaborar uma mensagem sobre nosso descontentamento, decidimos gravar um áudio de mais de 5 minutos, xingando nosso melhor amigo, dizendo quanto ele foi falso e desleal com a nossa amizade. Bloqueamos ele, nunca mais voltamos a nos falar e assim, chega ao fim uma amizade de mais de 5 anos. Mas, nosso amigo foi realmente falso e desleal com a nossa amizade? Ele nunca mereceu nosso carinho e confiança? Todos os momentos vividos juntos, as memórias construídas, foram apenas ilusões? O foco aqui parece ser o outro nosso amigo. Mas e se, ao invés de escrever algo atacando a situação, e principalmente nosso amigo, a gente simplesmente parasse? Pegássemos uma folha, uma caneta, e escrevêssemos sobre como nos sentimos com a situação? Sobre o quanto amamos esse amigo e, por mais que estejamos tristes e inseguros com a presença de alguém que nos feriu, será que vale a pena ferir nosso amigo também? Será que, ao fazer isso, não evitaríamos o desfecho tão triste que levou ao fim da amizade? Talvez todo esse movimento de escrever não adiante de nada. Mas talvez, sim, ele adiante. Talvez, em vez de bagunçar ainda mais nossas emoções e prejudicar nossa saúde mental, escrever nos aproxime dos outros e de nós mesmos. Escrever, para quê? Fotografia enviada por Itewane Casagrande. A foto mostra um cachorro da raça salsicha sentado dentro de uma cesta presa à parte frontal de uma bicicleta. Ao fundo, há um parque com grama verde, árvores altas e floridas com flores cor-de-rosa vibrantes, típicas da primavera. Algumas pessoas caminham ao longe. Indicação de leitura. Elizabeth Monteclair e os Exodusters, de Cecília Lorca. Trecho do livro. Eu vi famílias inteiras na neve, tremendo de frio. Crianças descalças, famintas. Eu vi os barcos passando, eles não paravam. Decidi abrigar o maior número de pessoas. Esta é a continuação do livro O Destino de Elizabeth Monteclair. O ano é 1879. Um grande êxodo ocorre no sul dos Estados Unidos e milhares de ex-escravizados buscam escapar da opressão que sofrem por causa das leis injustas e racistas, as leis de Jim Crow. Eles migram para o Kansas, com sua promessa de liberdade, por isso são chamados Exodusters. Vários líderes comunitários tentam ajudar essas pessoas a chegarem ao seu destino, como Benjamin Papp Singleton, Carlton H. Tand e tantos outros heróis anônimos. Elizabeth também participará dessa missão cheia de armadilhas e obstáculos, e com a ajuda de seu marido, Ted, e seus amigos leais, lutará para que esses homens, mulheres e crianças, privados de dignidade, cheguem a salvo à Terra Prometida. Coluna Escrita e Saúde. Nem só de letras vive um escritor, de Shirley Oliveira. Nas edições anteriores vimos os benefícios do ar puro, da água e da luz solar que são verdadeiros presentes da natureza. Hoje falaremos de outras atitudes que são igualmente importantes e merecem nossa atenção. Em tempos de correria e excesso de atividades, vale refletir sobre a necessidade de resgatar esses hábitos simples e vitais. São pequenas mudanças que farão grande diferença. Vale salientar que o bom sono, sempre tão negligenciado, é o alicerce para o bem-estar e a produtividade do dia seguinte. Dormir bem não é luxo, é algo necessário. O corpo se repara, a mente se organiza e as emoções se acalmam enquanto descansamos. Negligenciar o sono é ficar com a bateria pela metade e em algum momento ela irá te deixar na mão. O horário adequado para o sono, segundo um estudo da Universidade de Harvard, é entre as 22 e as 23 horas, isso considerando uma rotina de despertar entre as 6 e as 7 horas da manhã. Junto com o bom sono, um despertar proativo com a quantidade ideal de atividade física é revigorante. Um convite ao movimento da vida. Não se trata apenas de ir à academia, mas sim de energizar o corpo. Uma caminhada ao entardecer, uma dança, uma ida ao parque com os filhos. Estar em movimento é antídoto contra o sedentarismo, um dos males corrosivos do nosso tempo. Junto a esses hábitos saudáveis, a alimentação equilibrada também é um remédio natural. Comer com consciência, preferindo natural ao industrializado, É um gesto de amor a si, ao seu corpo e sua saúde. O alimento não é apenas combustível, é fonte de vida, influenciando diretamente sobre nossa energia, humor e imunidade. É importante frisarmos o equilíbrio na alimentação, pois esse também é um remédio natural. Equilíbrio ou temperança, talvez esse seja o mais desafiador dos remédios. Em um mundo de excessos, a moderação está ultrapassada, mas saber dizer sim na medida certa, ao que faz bem e não ao que é prejudicial, é uma demonstração de sabedoria e autocuidado. Comer demais, trabalhar demais, muita correria, tudo que em excesso, desequilibra, adoece e mata. Vamos saber dosar a vida e aproveitar melhor o que ela nos oferece. Por fim, a fé, a confiança, é um remédio muitas vezes esquecido, mas que tem um papel profundo e transformador. Confiar, acreditar, entregar, parece algo tão difícil em um mundo de pessoas autônomas e autossuficientes. Não é à toa que as pessoas estão adoecidas e sobrecarregadas. Ter fé é alimentar a esperança em meio às dificuldades. É reconhecer que, mesmo nos dias nublados, há uma força maior que nos sustenta, guiando nossos passos. Esses remédios naturais não têm contraindicações, não custam caro e estão ao alcance de todos. Integrá-los ao cotidiano é mais do que uma questão de saúde, é um estilo de vida que beneficia o corpo, a mente e o espírito. Coluna Um Dia de Cada Vez, de Lucas Vilela. Como está a sua mente? Sua mente é extraordinária. As alegrias e conquistas permanecem e engrandecem. A sua mente é complexa. Nos erros, você aprende. Ou não, e tudo se repete. A sua mente é delicada, guarda detalhes. Que no coração se espalha. A sua mente segue a manada e lá na frente, quando percebe, percebe, já está enganada. A sua mente é a sua vida. Seus sentidos. Existência. A sua mente precisa de cuidados. Se você não cuidar, quem vai, por você, viver?